Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 6 de maio de 2015. Destaques de hoje. Polícia Civil investiga comentários racistas contra jovem de Brasília. No Rio Grande do Norte, foragido da justiça é preso pela 11ª vez em Ponta Negra. No presídio, agentes evitam entrada de drogas e celulares escondidos em aparelho de som. Virou problema pessoal, diz Cunha sobre parecer de Janot enviado ao STF. Revoltados com o governo, fazem panelaço durante vídeo petista. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria provoca chuva a qualquer hora no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. No leste de São Paulo, nas demais áreas do Rio de Janeiro, no sudeste de Minas e no sul do Espírito Santo, as nuvens aumentam ao longo do dia e chove a partir da tarde. Sol e tempo firme no restante da região. Região Norte, muita umidade ainda forma nuvens sobre o norte. Pela manhã ocorrem pancadas de chuva em Rondônia, no oeste e norte do Amazonas e norte do Pará. Nas demais áreas a chuva vem principalmente a partir da tarde. Há risco de temporais. Região Nordeste. Tempo seco no interior de Sergipe, em Alagoas, centro-leste de Pernambuco, no leste da Paraíba. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no centro-oeste e sul e litoral da Bahia. Sol e pancadas isoladas de chuva nas demais áreas nordestinas. Região Sul. A umidade que chega do mar deixa o céu com muita nebulosidade no sul do Rio Grande do Sul e ao leste do Paraná. Previsão de chuva a qualquer hora no leste de Santa Catarina. Sol e tempo seco nas demais áreas do sul. Região Centro-Oeste. O norte e leste de Goiás, o Distrito Federal e o centro-leste e sul de Mato Grosso têm sol forte e pancadas de chuva à tarde. As demais áreas de Goiás, Mato Grosso do Sul, sol e tempo seco. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia na faixa norte de Mato Grosso. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Vamos ao nosso primeiro intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Mesmo sem a presença da presidente Dilma Rousseff, durante uma propaganda do PT que foi ao ar na noite desta terça-feira, moradores de vários estados, regiões do Brasil, como São Paulo, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais e outros estados, fizeram um panelaço contra o partido. O protesto, que já estava marcado nas redes sociais com o nome Panelaço Hoje 2030, ocorreu no mesmo momento em que o vídeo petista era veiculado nos meios de comunicação. Quem não estava em casa protestou pelas ruas com buzinaço. A propaganda mostrou o presidente da legenda, Rui Falcão, dizendo que os integrantes do partido que forem condenados na justiça serão expulsos do partido. Nesta hora, o panelaço foi geral. O vídeo foi postado na tarde desta terça-feira nas redes sociais da legenda. Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará no quadro do partido, dizia Falcão no vídeo. Em seguida, um apresentador repetiu a afirmação e completou: precisamos ter consciência de que há integrantes de vários partidos sendo acusados e investigados, inclusive de oposição, e a justiça tem que ser igual para todos, não apenas para quem está no PT, que é um partido limpo. No Rio Grande do Norte, foragido da justiça é preso pela 11ª vez em Ponta Negra. Chamamos Francisco Silva com os detalhes. Policiais militares da Companhia de Turismo prenderam na noite desta terça-feira, na praia de Ponta Negra, litoral sul de Natal, um foragido da justiça identificado como Francisco Santos da Silva, de 23 anos. A prisão aconteceu no momento em que o homem vendia coco para banhistas no local. De acordo com os PMs que realizaram a prisão e que pediram para ter identidade preservada, Francisco não reagiu à prisão e imediatamente aceitou ser averiguado com análise da ficha criminal. O policial ficou surpreso com o resultado da consulta. Foi verificado que existia um mandado de prisão e pelo menos 4 processos contra o suspeito. Na delegacia, Francisco relatou que sabia que estava devendo à justiça, mas pensava que deveria apenas assinar a presença no presídio da Zona Norte, onde já cumpriu pena por furto, tráfico e assalto. Depois de passar a noite na carceragem da delegacia de plantão da Zona Sul de Natal, o presidiário foi conduzido a uma unidade prisional da Grande Natal. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, voltou a rechaçar a decisão do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de pedir ao STF que dê continuidade ao inquérito sobre sua participação no esquema investigado pela Operação Lava Jato. Cunha afirmou que Janot tem uma querela com ele, desde que o parlamentar contestou o procurador. Ele escolheu a mim e está insistindo na querela pessoal porque eu contestei. Virou um problema pessoal dele comigo, afirmou Cunha. Segundo ele, no documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, ele provou que as contribuições citadas foram feitas diretamente. Janot insiste e me escolheu para investigar. Ele coloca as situações que não fazem parte do objetivo inicial do Ministério Público, baseado em matérias jornalísticas, para criar qualquer tipo de constrangimento. não vai me constranger. Estou absolutamente tranquilo, garantiu. Cunha explicou que contestou as investigações na primeira etapa pelo fato de outros envolvidos terem dito os inquéritos arquivados. Eu provei nos fundamentos do meu agravo regimental que outras pessoas que deveriam estar sendo investigadas não estão, afirmou ao citar o nome do senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, que teve o nome citado na operação, mas cujo inquérito foi arquivado pelo próprio Janot. O pedido para arquivamento do inquérito contra o presidente da Câmara ainda será analisado pelo STF. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, criticou a política de congelamento de preços de combustíveis da empresa. Tal medida, segundo ele, foi o responsável por arrebentar com a empresa e, perto dela, o esquema de propina da Lava Jato representa apenas 10% da perda que a estatal teve com o controle de preços. O maior problema da Petrobras, que continua arrebentando a empresa, são os preços que o governo segurou. O governo congelou os preços e arrebentou a empresa. É a defasagem do preço dos derivados. A Lava Jato, com desvios de 6 bilhões de reais, é 10% do rombo da Petrobras, disse Costa. A declaração do ex-diretor ocorreu durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Petrobras, na Câmara dos Deputados. Confrontado por parlamentares, Costa voltou a se dizer arrependido por ter participado do esquema de corrupção e se referiu a isso como mácula na empresa e no país, mas disse que a Petrobras é a empresa mais devedora do mundo por não ter feito caixa na venda de seus produtos, o que obrigou a pedir empréstimos no mercado. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, ao assistir o depoimento ou não depoimento do empresário Ricardo Pessoa da UTC à Justiça em Curitiba nesta segunda-feira, tive mais concreta noção do grande malefício provocado pela decisão dos ministros Teori Zavascki, Gilmar Mendes e Dias Toffoli de libertarem os empreiteiros presos envolvidos na Lava Jato. Já em prisão domiciliar e mesmo tendo que usar uma tornozeleira, Pessoa mostrou certa arrogância e desdém ao usufruir da prerrogativa de ficar em silêncio, não responder às perguntas. Ele, que vinha demonstrando franca disposição de fazer delação premiada e, quem sabe, dar mais luz às investigações sobre a roubalheira na Petrobras. Poderia deixar mais claro as contribuições de milhões ao PT, a ação de ministros do governo atual na busca de dinheiro sujo para a campanha de Dilma e o pagamento de despesas pessoais de José Dirceu. Soltos, mesmo que com tornozeleira, os empreiteiros apostam na morosidade dos processos e na possibilidade concreta de se manterem impunes. Diferentemente de Paulo Roberto Costa, que se não disse tudo, já declarou o suficiente para a incriminação de políticos e empresários. Caberia à justiça, ao Supremo, papel semelhante, que infelizmente, pelas últimas decisões, nos deixam desanimado. Paulo Roberto Costa foi claro e objetivo ontem na CPI da Câmara sobre o conluio de políticos partidos com a corrupção. Declarou com todas as letras aquilo que já se sabe. Costa fez uma crítica à hipocrisia dos parlamentares que recebem doações eleitorais de empresas. Não há almoço de graça, disse o executivo aos deputados da comissão, em sua maioria com campanhas financiadas por empresas. Não existe doação que depois essas empresas não queiram recuperar o que foi doado. Se ele doa 5 milhões, ele vai querer recuperar na frente 20 milhões, insistiu. Não deixou dúvidas também sobre a responsabilidade do conselho da Petrobras nas compras mal feitas da companhia e nas vistas grossas que fez aos desmandos cometidos. Se os conselheiros cometeram crime de responsabilidade, a presidente do conselho à época, Dilma Rousseff, não pode ser inocente. Assim como o ex-presidente Lula não poderia ser no episódio do Mensalão ao afirmar que não sabia de nada, naquele e no recente do Petrolão. Afora, ainda está sendo denunciado por intermediação de negócios com verbas do BNDES. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, com um pouquinho de ajuda do STF, poderíamos ter chances de chegarmos mais perto da elucidação desta roubalheira toda, colocar os verdadeiros chefões e demais envolvidos na cadeia. Começar uma faxina que poderia dar chance de melhorar o país. Não fossem exemplos concretos de coragem de alguns juízes, como Falcone na Itália, Joaquim Barbosa e Sérgio Moro aqui no Brasil, poderíamos descrer na justiça contra poderosos. Na escala e nas devidas proporções, assistimos à mesma omissão nos estados e municípios onde se reproduzem as mesmas práticas nocivas contra os direitos do cidadão. Este olhar complacente de quem poderia agir e evitar injustiças não diminui, no entanto, a nossa convicção de que a mudança é possível. Pode demorar, mas virá. Direto de Brasília, José Wojtschumann. Faremos mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O chefe do movimento xiita libanês Hezbollah prometeu nesta terça-feira à noite realizar uma operação contra os ativistas rebeldes de uma região do país que faz fronteira com a Síria, sem esclarecer quando isso se concretizará. Em um discurso transmitido pela televisão, Hassan Nasrallah afirmou que as forças rebeldes apostos no Qalamun, região na fronteira, representa uma ameaça inaceitável para a segurança do Líbano. Este problema precisa de uma solução radical. Falamos aqui de uma agressão real, disse o Hezbollah. o Estado libanês não está com condições de solucionar esse problema, acrescentou. A região de Calamun, situada na fronteira sírio-libanesa, era um bastião de combatentes hostis ao regime de Bashar al-Assad, até uma operação feita em 2014 e apoiada pelo Hezbollah, aliado de Damasco. Embora a maior parte da região tenha sido recuperada pelo regime, rebeldes e jihadistas se entrincheiraram na área montanhosa da fronteira, que é muito permeável. O número de novos casos de ebola caiu abaixo da barreira de 10, tanto em Serra Leoa quanto na Guiné, nível mais baixo em quase um ano, o que inaugura o fim da epidemia, informou nesta terça-feira um funcionário das Nações Unidas. Guiné e Serra Leoa registraram 9 casos cada um na semana passada, pela primeira vez desde junho de 2014, que o total entre os dois países, como a Libéria, são os países mais afetados, soma menos de 20, afirmou David Nabarro, coordenador da ONU para a luta contra o ebola. Esta epidemia vai acabar em breve, disse o coordenador numa coletiva de imprensa em Dakar. Ele observou, no entanto, que não é possível determinar uma data precisa. A epidemia, a mais grave desde a identificação do vírus na África Central em 1976, começou em dezembro de 2013 no sul da Guiné e causou cerca de 11 mil mortes em mais de 26 mil casos encontrados desta doença, um balanço subestimado, segundo a própria Organização Mundial de Saúde. Balanço divulgado hoje pelo Ministério das Relações Exteriores informa que 9 brasileiros não foram localizados pelo consulado depois do terremoto do dia 25 de abril, que matou mais de 7.500 pessoas no Nepal. Segundo o levantamento, ao menos 36 dos 218 brasileiros que estavam no país conseguiram deixá-lo até o momento. Entre eles, não há registro de mortes. 2 tiveram ferimentos leves. De acordo com o Itamaraty, a embaixada em Katmandu procura brasileiros refugiados em hotéis, escolas, organizações não governamentais e prédios públicos para verificar se precisam de cuidados médicos ou de atendimento especial. A empresária brasiliense Mercedes Berlin estava em Katmandu com um grupo de 14 pessoas quando aconteceu o terremoto. Nós estávamos no Templo dos Macacos quando começou o terremoto. Foi um barulho estrondoso e a terra começou a tremer. Eu pensei que ia voar e segurei em uma grade. Tinha acabado de descer do templo, lembra Mercedes. Este é o Jornal Brasil Notícias. Aqui você fica por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Dentro de instantes, estaremos de volta. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Os professores e trabalhadores na educação do Paraná decidiram ontem, por unanimidade, manter a greve iniciada no dia 25 de abril em todo o estado. Pela manhã de ontem, a categoria protestou contra a violência policial na manifestação ocorrida na última quarta-feira, quando ficaram feridas mais de 200 pessoas, segundo a Prefeitura de Curitiba. Sob os gritos de "A greve continua", a categoria que representa 70% do funcionalismo público do estado optou pela continuidade do movimento, especialmente contra o projeto de lei que alterou o regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. Cerca de 10 mil educadores de todo o estado, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública, participaram da assembleia de ontem, no início da tarde, no estádio Dorival Brito de Silva, Vila Capanema. Eles também decidiram pedir a anulação da sessão da Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto de lei que modifica o sistema de previdência social dos servidores estaduais. Na próxima semana, os professores prometem nova reunião entre o comando de greve e representantes do governo do estado para tratar da pauta de reivindicações. Depois do encontro, eles fazem outra assembleia para decidir se vão manter a paralisação. Os ataques racistas em uma rede social contra a jornalista Cristiane Damascena, de 25 anos, foram reportados à Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira, no dia 30 de abril, na 26ª Delegacia de Polícia, em Samambaia, que investiga o caso. O caso da brasiliense repercutiu nas redes sociais esta semana. A foto, publicada em 24 de abril, vem recebendo dezenas de comentários preconceituosos desde o dia 29. Quanto está esta escrava? E macaca? São apenas alguns exemplos da reportagem publicada. As ofensas que foram feitas. Procurada pela reportagem, Cristiane preferiu não comentar e disse que os advogados acompanham o caso. A publicação soma mais de 17 mil curtidas e 12 mil comentários. Diante da agressão gratuita, internautas se solidarizaram com a jornalista e usaram o mesmo espaço, antes tomado por xingamentos, para ressaltar a beleza de Cristiane e prestar apoio. No presídio, agentes evitam entrada de drogas e celulares escondidos em aparelhos de som. Reportagem de Edilson Peroni, direto de Rondônia. Em Vilhena, agentes penitenciários do Presídio de Segurança Máxima, no Cone Sul, flagraram na tarde desta segunda-feira, dia 4, a tentativa de entrega de um aparelho de som recheado com drogas e celulares. Os agentes que abordaram a entrada do Mini System no presídio falaram que o objeto foi comprado diretamente na loja, mas que o familiar do detento levou o aparelho para casa e em seguida retornou, dizendo ao vendedor que havia esquecido que o aparelho teria que ser entregue no presídio. Ao chegarem na loja para recolher o produto, os seguranças foram avisados sobre o episódio pelo vendedor e já estavam no presídio. Notaram que o peso do aparelho estava acima do normal. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Telefonia móvel lidera ranking de queixas. Deputados cobram melhoria dos serviços. Direto da Câmara, José Carlos Oliveira. Comissões da Câmara e órgãos de fiscalização cobram a melhoria da qualidade dos serviços de telefonia móvel. O tema foi debatido nesta terça-feira em audiência pública conjunta das Comissões de Ciência e Tecnologia e de Integração Nacional, em busca das causas e soluções para o fato de as operadoras de telefonia móvel liderarem o ranking de reclamação dos consumidores. A Agência Nacional de Telecomunicações e a Secretaria Nacional do Consumidor apresentaram os dados mais recentes deste quadro. Nos 850 PROCONs espalhados pelo país, os principais problemas do setor são relativos à cobrança, oferta, atendimento e vício ou má qualidade do produto ou serviço. Já na Anatel, 75% das reclamações dizem respeito ao relacionamento das operadoras com o cliente, em casos envolvendo cobrança, atendimento, habilitação e cancelamento da linha. Os outros 25% estão ligados à operação da rede, como velocidade de conexão, interrupções nas chamadas e outros problemas de acesso à rede. Superintendente de Controle e Obrigações da Anatel, Roberto Martins, lembrou que a agência, com foco na qualidade, aprimorou as obrigações constantes no RGC, o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor e Serviços de Telecomunicações. Qualidade é uma coisa que não para, ela está sempre precisando ser melhorada. E é esse caminho que nós estamos trilhando com o uso mais efetivo da participação do usuário e levando mais informação ao usuário. Tanto Martins quanto o representante das operadoras afirmaram que o grande volume de reclamações sobre telefonia móvel precisa ser relativizado. Quando comparado ao de outros setores, a relação entre o número de acessos e o de reclamação não é tão elevada assim. Em 2014, por exemplo, foram realizadas cerca de 10 bilhões de transações com cartão de crédito no país, gerando 153 mil reclamações. Já a telefonia móvel produziu 137 bilhões de chamadas, com 281 milhões de acessos ativos, gerando 226 mil reclamações. O diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia Móvel, Carlos Duprat, lembrou que o tráfego móvel de dados cresce, em média, 56% ao ano. Com os picos de venda de smartphones e o avanço tecnológico, a demanda por conectividade e mobilidade sobe exponencialmente. Mas, ao mesmo tempo, o setor enfrenta a resistência dos municípios para a instalação de antenas e a baixa aplicação dos recursos acumulados nos fundos de comunicação, como diz Duprat. O que vai impactar a rede são as novas aplicações. O Brasil hoje tem 280 milhões e teremos 1 bilhão. Ah, mas como 1 bilhão se eu tenho 200 milhões de pessoas? Saiu do nível da pessoa. Agora nós estamos no momento da internet das coisas. Dentro de casa, tudo vai ser conectado. É um outro mundo. E para isso, nós temos que desonerar os fundos que incidem sobre a internet das coisas, para a gente não frear essa economia digital. Deputados da região norte cobraram atenção especial para vários municípios onde sequer há sinal de telefonia. O vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, afirmou que os deputados vão fiscalizar o cronograma de ações das empresas, mas também cobrar dos governos federal, estaduais e municipais a garantia de infraestrutura para o bom funcionamento dos serviços. Nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos uma carga tributária muito alta, que incide principalmente no ICMS dos estados, e nós temos um fundo chamado FUST, que soma 80 bilhões de reais e que não é devidamente aplicado no ampliação de rede, melhoria de qualidade. A retenção dos recursos dos fundos de telecomunicação será tema, em breve, de nova audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura, direção comercial Zélia Maria.